Os diferentes nomes de Deus. Quantos nomes Deus tem? Você acha que tem muitos ou poucos? É você que está me ouvindo. Você acha que Deus tem quantos nomes? É, nós temos vários, né? Nós vamos te contar aqui. Um, dois, três. Falar alguns, Bímola? Não vou falar dos teus, então. Dado os teus, não. Você é só a diretora. É, tá certo. As mulheres devem ser protegidas e não expostas. É verdade. Não, você está certa. Você está certa, guru, shastra, sadhu. É, os mestres espirituais falam a mesma coisa. As pessoas santas falam a mesma coisa. E as escrituras autorizadas falam a mesma coisa. A mulher deve ser protegida. Isso mesmo. E não exposta, né? Como acontece muito por aí, né? É só olhar nas redes sociais. A mulherada se expondo, adoidado, e aí perde a timidez. Ah, tá, é outro assunto, é verdade, tá. Os diferentes... E a timidez é a válvula de controle. Prabhupada explica, né? Se a mulher perde a timidez, ferrou. Não tem mais, fica descontrolada. Ah, elas estão descontroladas. Não era para falar nada disso. Os diferentes nomes de Deus. É tudo a ver. Você vê, Sita não foi protegida. Rama saiu, mandou Lakshmana proteger. Lakshmana saiu, ela ficou desprotegida, o demônio foi lá e passou a conversa nela, né? Então. É, já, não, agora eu parei, agora eu paro mesmo, agora eu já parei de vez. Os diferentes nomes de Deus. Quantos são? Você nem imagina, né? Então, tem até um sacrifício. Tem um sacrifício que a pessoa recita os 1000 principais nomes de Deus. Imagine, né? Se imagina, se recita os 1000 principais... Não, não era para falar agora. Poxa vida, o que, que eu vou falar então, hein, Bimala? Ah, tá louco. Vou falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total. A inauguração da Rádio Gauranga Seva também foi um sucesso. Já liguei lá várias vezes. Todas as vezes está tocando assim aqueles mantras muito legais, mantras, kirtanas e outros tipos de músicas lá, que tudo a ver, né? Tudo a ver. Não, mas muitos eu não conheço, né, Bimala? É, tem música indiana também. Eu ouvi música indiana, tá bom. Ouve lá, depois você vê e comenta, tá bom? Então tá bom. O que mais? Vamos ler o livro Krishna, talvez. O Shrimad Bhagavatam, talvez. É porque tem duas biografias, é verdade. Tem dois aniversários. Dois aniversários, duas biografias. Então vamos lá ver os nomes, os diferentes nomes de Deus no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 15. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site agora, krishnafm.com.br, que na quarta linha tem o link livros grátis para você ler na tela ou baixar. Combinado? Então está combinado. Então agora vamos. Agora vamos ver os diferentes nomes de Deus com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Sulti Devi Pranamami Hari. priye. Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Pādya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 15, né? Verso 15 do capítulo 1, o nome do capítulo. Ah, Bimala, mas toda vez essa história, hein? Capítulo 1, verso 15. Observando os exércitos no campo de batalha. Eu gosto do jeito que eles falam lá no Canções do Divino Mestre Vimala. Muito legal. Muito legal mesmo. Tá bom? Observando os exércitos. É o que nós vamos ver agora no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 15. Vamos tentar cantar o verso. Panchajaniyam Rishikesho Devadatam Dananjaya Pundram Dadmo Mahashankam Bhimakarma Vikrodara. Tradução palavra por palavra. Panchajaniyam, a concha chamada Panchajanya. Que é o búzio, né, que os devotos tocam, não é o que os devotos tocam, esse aí é o de Krishna, né, mas os devotos tocam todos os dias antes de começar o programa da madrugada, né? Muito legal, muito incrível. Então lá em Nova Gokula, então em Vimala, saia daquele eco assim, daquele eco lá nas montanhas, muito legal, um som, é um som transcendental, né? Rishikesha, Rishikesha, Krishna, o Senhor que dirige os sentidos dos devotos. Devadatam, a concha chamada Devadatta. Dananjaya, Dananjaya, Arjun, o conquistador de riquezas. Pundram, a concha chamada Pundram. Dadmo, soprou. Mahashankam, a concha terrífica. Bhimakarma, aquele que executa tarefas hérculeas. Vrikodara, o comedor voraz. Bhima. Não vou falar nada. Não pensei nada, não vou falar nada. Então, tradução completa. Então, o Senhor Krishna soprou sua concha chamada Panchajanya. Arjun soprou a sua, Devadatta. E Bhima, o comedor voraz e executor de tarefas hérculeas, soprou sua terrífica concha chamada Pundra. Neste verso, Prabhupada explica que neste verso o Senhor Krishna é chamado de Rishikesha. Ó, já vai anotando, é mais um nome de Deus. Porque ele é o proprietário de todos os sentidos. As entidades vivas são partes e parcelas dele. E por isso os sentidos das entidades vivas também são parte e parcela dos sentidos dele. Esses seis sentidos que a gente tem, incluindo a mente, não são nossos. Tudo é de Deus, né? Na verdade, tudo é de Deus. A única coisa que não é de Deus é essa pequena independência que ele nos dá. O chamado livre-arbítrio. Que a gente pode escolher entre isso e aquilo. Mesmo assim, o livre-arbítrio, como os mestres dizem, é uma fantasia, né? Porque você tem aí o livre-arbítrio, o chamado livre-arbítrio é esse poder que a gente tem de escolher entre isso e aquilo. Também o livre-arbítrio também é bem limitado, né? Mas é livre, né? Livre quer dizer livre, mas é uma pequena liberdade que Deus nos dá. E essa pequena liberdade que Deus nos dá, a gente faz bobagem. Tanto fazemos bobagem ou bobagens que estamos aqui, né? Foi devido aí a esse pequeno poder de escolha que nós fizemos a escolha errada. E por isso estamos sofrendo aqui nos mundos temporários e miseráveis. Os impersonalistas não podem explicar os sentidos das entidades vivas e por isso estão sempre ansiosos por descrever todas as entidades vivas como sem sentidos ou impessoais. Isso não faz sentido, porque nós somos pessoais, nós somos pessoas. Aliás, nada que os impersonalistas falam faz sentido. O Senhor Krishna, situado nos corações de todas as entidades vivas, dirige os sentidos dela. Mas ele dirige de acordo com a rendição da entidade viva, e no caso de um devoto puro, ele controla seus sentidos diretamente. E a pessoa que faz isso é Paramatma, outro nome de Deus. Aqui no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor Krishna controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna, e daí seu nome particular de Rishikesha, outro nome de Deus. O Senhor Krishna tem nomes diferentes de acordo com suas diferentes atividades. Está vendo? Para cada uma das atividades de Deus, das qualidades de Deus, tem um nome diferente. Por exemplo, seu nome é Madhusudana, porque ele matou o demônio de nome Madhu. Seu nome é Govinda, porque ele dá prazer às vacas e aos sentidos. Seu nome é Vasudeva, porque ele apareceu como o filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinandana, porque ele aceitou Devaki como sua mãe. Seu nome é Yashodanandana, porque ele concedeu seus passatempos de infância a Yashoda em Vrindavana. Seu nome é Partha Sarathi, porque ele trabalhou como cocheiro de seu amigo Arjun. Similarmente, seu nome é Rishikesha, porque ele dirigiu Arjun no campo de batalha de Kurukshetra. Neste verso, Arjun é chamado de Dhananjaya, porque ele ajudou seu irmão mais velho a juntar bens quando o rei precisou fazer gastos para diferentes sacrifícios. Similarmente, Bhima é conhecido como Vrikodara, porque ele podia comer tão vorazmente como podia executar tarefas hércules, tais como matar o demônio Hidimba. Assim, os tipos particulares de concha soprados pelas diferentes personalidades no lado dos Pandavas, começando com a do Senhor Krishna, eram todos muito estimulantes para os soldados na luta. No outro lado, não havia tais créditos, nem a presença do Senhor Krishna, o Diretor Supremo, nem a presença da Deusa da Fortuna. Então, todos do grupo de Duryodhana estavam predestinados a perder a batalha, e esta foi a mensagem anunciada pelo som das conchas. Para afofar mais esse algodão, né, Bimala? Na verdade, todos que não se rendem a Deus, Krishna, estão destinados ou predestinados a se ferrar, né? A dançar, a se dar mal. Essa é a mensagem, né? É a mensagem do Bhagavad Gita. Krishna fala isso. Krishna, depois que explicou tudo para Arjuna, já te falei tudo. Porque o Bhagavad Gita é isso, né? Um diálogo entre Krishna e Arjuna, onde Krishna fala tudo para Arjuna e depois Krishna conclui. Arjuna, agora já te falei tudo. Se você fizer o que eu te orientei, o que eu te passei, o que te ordenei, o que te ensinei, você vai se dar bem. Agora, se você agir com falso ego e fazer o que você acha certo, você estará perdido. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Tá bom, já parei de falar, Bima. É hoje, hein? É hoje. Começo de semana, lê mais, fala menos. Tá bom? Sim, senhora, a senhora que manda. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, completo e perfeito, traduzido pelo devoto puro de Deus, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site

Desta maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu encheu todos de amor por Deus. Porém, Ramachandra Das é tão desafortunado que ele nem sequer pôde provar uma gota desse néctar. Os devotos puros são assim, né? Os devotos puros, devotos avançados, eles pensam que todo mundo está servindo a Deus, todo mundo está se beneficiando do cantar do Mahamantra, do serviço prático e amoroso a Deus, menos ele. E é o caso aqui de Ramachandra Dasa, né? Como ele próprio falou em sua poesia. Ramachandra Dasa é tão desafortunado que ele nem sequer pôde provar uma gota desse néctar do amor a Deus, Krishna Prema. Ramachandra Kaviraja era um dos 8 Kavirajas, famosos discípulos, poetas de Srinivasacharya. Ramachandra escreveu Smarana Darpana, Smarana Chamatkara e Siddhanta Chandrika. Ele pregou extensamente e iniciou muitos discípulos. Narottama Dasa Thakur e Ramachandra viviam juntos como melhores amigos. Narottama Dasa Thakur escreveu: ao mestre Srinivasacharya, por favor, me dê a sua misericórdia. Narottama Dasa Thakur sempre ora pela associação de Ramachandra Kaviraja. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus. Ramachandra Kaviraja ki jai! E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora vamos ler um pouquinho sobre Gopala Bhatta Goswami. Ah, tá. Tem que fazer no padrão. Padrão, hein? Então vamos lá, Bima. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Gopala Bhatta Goswami. Sri Gopala Bhatta Goswami apareceu em Sri Rangam, no sul da Índia. O senhor Chaitanya uma vez ficou 4 meses na casa dele e converteu a família em devotos de Deus. Um mero menino na época, Gopala serviu pessoalmente o senhor. Sri Chaitanya o tratava afetuosamente, dando seus restos e bênçãos para ele se tornar um mestre espiritual. Mestre espiritual é aquele que prega pelo exemplo, né? Ele fala e faz. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Durante sua estadia de 4 meses, o senhor Chaitanya desenvolveu uma amizade próxima com Venkata Bhatta, que Krishna Dasa Kaviraja descreve como um associado íntimo de Deus, um Sakyarasa. Conversando livremente entre si, eles frequentemente riam e brincavam juntos. Um dia, num humor humorístico, o senhor Chaitanya perguntou a Venkata: por que sua adorável deusa da fortuna, Sri Lakshmi Devi, abandona a felicidade da morada eterna Vaikunta e o serviço dela ao seu senhor Narayana, que é Deus? Por que ela vai para Vrindavana e realiza severas austeridades para obter a associação de meu senhor Gopala, o menino vaqueiro de Vraja? Gopala é outro nome de Deus. Não consigo compreender esses mistérios, disse Venkata. Porém, tu, sendo a própria suprema personalidade de Deus, certamente podes me esclarecer. O senhor Krishna possui uma qualidade singular, disse o senhor Gauranga, outro nome de Deus. Ele atrai os corações de todo mundo com seu amor conjugal pessoal. O senhor Narayana tem somente 60 qualidades transcendentais, mas Krishna tem 64. E todas elas estão saturadas com sua singular qualidade doce como o mel. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, atrai a mente de Lakshmi Devi, mas o senhor Narayana nunca pode atrair as mentes das vaqueirinhas. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna, disfarçado como o senhor Narayana, uma vez apareceu diante das vaqueirinhas, que estavam procurando por Krishna. Vendo o Senhor Narayana, as vaqueirinhas disseram: "Ó, Senhor Narayana, reverências! Você viu para onde foi Krishna?" Por seguir as vaqueirinhas, que amam Krishna espontaneamente, sem consciência de sua divindade, pode-se obter Krishna. Os sábios adoram Krishna no êxtase das vaqueirinhas. Seguindo os passos delas, receberam corpos de vaqueirinhas para juntar-se a Krishna na dança eterna do amor. Lakshmi, entretanto, a deusa da fortuna, queria desfrutar de Krishna, mas reter a sua forma transcendental como deusa da fortuna. Sem seguir os passos das vaqueirinhas, ninguém pode alcançar Krishna. Após receber a iniciação de Sri Prabodhananda Saraswati, Gopala Bhatta veio para Vrindavana e se tornou o querido amigo de Sri Rupa e Sanatana Goswamis. Ele fez adoração a Deus em Vrindavana por 45 anos, na maior parte no rio Radhakunda. Peregrinando, ele obteve 12 encarnações de Deus na pedra, a Shalagrama Shila. Mais tarde, a encarnação de Deus na pedra, Damodara Shila, se manifestou como a bela deidade de Radharamana. Desde 1542, a forma de Deus no templo Radharamana Ji tem sido adorada com pura devoção segundo precisos rituais das escrituras védicas autorizadas. O Senhor Chaitanya ordenou que Gopala Bhatta escrevesse um livro para deter a disseminação de falsas práticas amorosas a Deus e negligência para com as regras e regulações. Em corroboração com Sri Sanatana Goswami, ele compilou o Hari Bhakti Vilasa, o livro autorizado que explica o ritual e prática dos verdadeiros devotos de Deus. Ele também escreveu Satkriya Dipika e o esboço dos Satsandarbhas de Sri Diva Goswami. Ele serve Srimati Radharani eternamente como uma de suas associadas íntimas, Asha Manjaris, chamada Guna Manjari. Seu túmulo sagrado Samadhi está dentro das dependências do templo Radharamana Ji 19,47, atrás do local de aparecimento da forma visível de Deus. Sri Gopala Bhatta Goswami aceitou Gopinatha como seu discípulo, um estudante celibatário que serviu Radharamana Ji durante toda a sua vida. Gopala Bhatta Goswami iniciou Srinivasacharya e muitos outros devotos fiéis de Deus. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus. Shrimati Guna Manjari Devidasi Ki Jai, Gopala Bhatta Goswami Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Bom, gente boa, na sequência do programa, o que nós vamos fazer, hein, Bimala? Ler o livro de Krishna? Não vai dar tempo para ler os dois, né? Ah, tá bom, então lê tranquilamente, canta e tá tudo bem. Tá bom, sim, senhor, até tocar o alarme. Ah, o temporizador, tá bom. É, não é alarme, é o temporizador. Não, o senhor falou que é temporizador. Ai, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Não falei nada, não. Tava falando com meus botões aqui, pensei alto. Então vamos cantar. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pariman. Onde nós paramos, hein? Nós paramos aqui, onde os Vedas personificados estão falando sobre Deus, descrevendo Deus e as glórias de Deus. Então, continuando, Krishna é dotado com todas as opulências, qualidades transcendentais e poderes místicos. Nenhum ser humano ordinário pode ser comparado a ele. Portanto, a teoria impersonalista de que a superalma e a alma individual são iguais é somente um conceito errado, né? Aquela ideia que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, tudo a mesma coisa, ninguém é melhor que eu, não sou melhor que ninguém, eu sou Deus, você é Deus, é por isso o mundo está essa maravilha, porque você é Deus, porque eu sou Deus. E aí vira bagunça, né? Só que a coisa não é bem assim, não. Não adianta dormir sentado de ponta cabeça e deixar a barba crescer que não vai virar Deus, não. Que loucura, né, Bima? Dá uma dorzinha de dente no cara, acabou Deus, acabou Deus. Dá uma dorzinha de barriga, acabou Deus. Ah, tá louco. A conclusão é, portanto, que Krishna é adorável e que todos os outros seres vivos são simplesmente seus serventes. Esse entendimento se chama autorrealização. Qualquer outra realização do eu pessoal, além dessa relação de servo eterno de Deus, Krishna, é impelida pela ilusão, Maya. É dito que a última armadilha da ilusão é ditar para o ser vivo tentar se tornar igual à suprema personalidade de Deus. O filósofo impersonalista alega ser igual a Deus, mas ele não pode responder à pergunta por que ele caiu dentro do enredamento material. Uai, se você é Deus, por que você está iludido? Por que você está aqui se ferrando? Grande Deus. Não, sabe o que é? Quando eu me livrar da ilusão, quando eu voltar para a luz e bababá, esse papo furado, né? Ah, tá louco. Não dá, não bate, né? Ou você é Deus ou não é. Se ele é o Deus Supremo, então como aconteceu que ele foi tragado por atividades impiedosas e por isso está sujeito às tribulações da lei do karma? Quando os impersonalistas são perguntados sobre isso, eles não podem responder propriamente. A especulação que alguém é igual à suprema personalidade de Deus é outro sintoma de vida pecaminosa. Ninguém pode adotar a consciência de Krishna a menos que esteja completamente livre de todas as atividades pecaminosas. O próprio fato que o impersonalista alega se tornar um com o Senhor Supremo, Krishna, significa que ele ainda não está livre das reações das atividades pecaminosas. O Srimad Bhagavatam diz que essas pessoas são Avishuddha Buddhaya, que significa em português que elas falsamente pensam em si mesmas como liberadas, apesar de ao mesmo tempo acharem que são iguais à verdade absoluta. Sua inteligência não está purificada. Os Vedas personificados disseram que se os yogis os meditadores e os especuladores, dois tipos de transcendentalistas, né? Se forem yogis, se forem meditadores de verdade e se forem especuladores de verdade, né? Os Vedas personificados disseram que se os meditadores e os especuladores não se livrarem dos desejos pecaminosos, então seu processo particular de autorrealização nunca será bem sucedido. Meu querido Senhor, os Vedas personificados continuaram, se pessoas santificadas não tomam cuidado para erradicar completamente as raízes dos desejos pecaminosos, não podem experimentar a super-alma, apesar de ele estar sentado lado a lado com a alma individual. Samadhi ou meditação significa que a pessoa tem que encontrar a super-alma dentro de si mesma. Alguém que não está livre das reações pecaminosas não pode ver a super-alma, que é Deus, que é Krishna, né? Ali no coração, do lado dele. Imaginem, Deus sempre esteve do nosso lado e a gente nem sonha com isso, né? Apesar do arrogante bater no peito e falar, eu tenho Deus no coração. Mal sabe ele que tem mesmo. Se uma pessoa tiver um medalhão de joia preciosa em seu colar, mas esquece a joia, é quase como se ela não a possuísse. Similarmente, se uma alma individual medita, mas não percebe a presença da superalma Krishna dentro de si mesma, ela não realizou a superalma. Pessoas que adotaram esse caminho de autorrealização devem, portanto, tomar muito cuidado para ser descontaminada da influência da ilusão. Srila Rupa Goswami diz que um devoto deve ser completamente livre de todas as classes de desejos materiais. Um devoto não deve ser afetado pelas ações resultantes de karma e especulação. A pessoa simplesmente tem que entender Krishna e executar os seus desejos. Esse é o estágio devocional puro. Meditadores místicos que ainda têm desejos contaminados por prazer sensual nunca se tornam bem-sucedidos em sua tentativa, nem podem realizar a superalma dentro do eu individual. É que a gente sempre repete aqui, o primeiro requisito, né, para se fazer qualquer tipo de yoga, yoga de verdade, não fantasia. Então, o primeiro requisito para se fazer qualquer tipo de yoga de verdade é se tornar completamente celibatário ou celibatária. Dessa forma, os assim chamados meditadores e especuladores que simplesmente desperdiçam seu tempo em diferentes tipos de prazeres sensuais, tanto pela especulação mental ou pela exibição de poderes místicos limitados, nunca ficarão liberados da vida condicionada e continuarão a ir através de repetidos nascimentos e mortes. Para essas pessoas, tanto esta vida quanto a próxima se tornam fontes de tribulação. Essas pessoas pecaminosas já sofrem tribulações nesta vida, e porque não são perfeitas na autorrealização, serão flageladas com mais tribulação na próxima vida. Apesar de todos os esforços para alcançar perfeição, esses meditadores contaminados por desejos de prazeres sensuais continuarão a sofrer nesta vida e na próxima. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur é só uma alucinação, como Prabhu Jai Gokula Batista fala, né? Delírio, delírio religioso, delírio de meditadores, delírio de especuladores, só loucura, só loucura. E a loucura vai aumentando, né? Kali Yuga vai avançando e vai empurrando essas pessoas a cada vez mais ficarem mais loucas e tentarem realizar os seus mais loucos desejos. Srila Vishwanatha, e aí sai enganando todo mundo, né? Às vezes a pessoa é sincera, ela não sabe que se enganou e que está enganando. Ela acha que realmente está certa, está no caminho certo e acredita nisso, né? Mas não sabe que se enganou e está enganando. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur observa nessa conexão: se renunciados e pessoas na ordem de vida renunciada que deixaram suas casas para a autorrealização não se dedicam ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, mas ficam atraídas por trabalho filantrópico, tais quais abrir instituições educacionais, hospitais ou mesmo monastérios, igrejas ou templos dos semideuses, elas encontram somente problema nesses engajamentos, não somente nesta vida, mas na próxima. É porque são ações materiais, né, que geram reações. Se forem ações boas, geram reações boas. Se forem ações ruins, geram reações ruins. Mas, na verdade, tanto a reação boa ou má é ruim, porque prende a pessoa ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Renunciados que não aproveitam a vantagem desta vida para realizar Krishna, simplesmente desperdiçam seu tempo e energia em atividades fora da jurisdição da ordem de vida renunciada. A tentativa de um devoto ao dedicar suas energias e atividades, tais quais a construção de um templo de Vishnu, entretanto, nunca será desperdiçada. Esses engajamentos são chamados Krishnarti Akila Chesta, ou, em português, atividades variadas para agradar Deus, Krishna. E são akarma, né? São ações que não geram reações. São ações que não geram karma, nem bom, nem ruim. Então, esse tipo de ação, akarma, liberta todos, né? Quem faz, quem ajuda, quem assiste e por aí vai. Um filântropo abrir um prédio de escola e um devoto construir um templo não estão no mesmo nível. Apesar de um filântropo abrir uma instituição educacional ser uma atividade piedosa, isso vem sob as leis do karma, enquanto construir um templo para Vishnu é serviço prático e amoroso a Deus. Serviço prático e amoroso a Deus nunca está na jurisdição da lei do karma. É dito no Bhagavad Gita que devotos transcendem a reação dos três modos da natureza material e situam-se na plataforma da realização Brahman, Brahma Bhuyaya Kalpate. O Bhagavad Gita diz que Sagunam Samatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate. Em português, devotos da personalidade de Deus, Krishna, transcendem todas as reações dos três modos da natureza material e ficam situados na plataforma Brahman transcendental. Os devotos são liberados tanto nesta vida quanto na próxima. Qualquer trabalho feito neste mundo para Jagya, ou Vishnu, ou Krishna, é considerado como trabalho liberado. Mas, sem conexão com a Achyuta, a infalível suprema personalidade de Deus, não há possibilidade de parar as ações resultantes da lei do karma. A vida de consciência de Krishna é vida de liberação. A conclusão é que um devoto, pela graça do Senhor Krishna, é liberado, tanto nesta vida quanto na próxima, enquanto as pessoas comuns, os especuladores e os meditadores nunca são liberados, nem nesta vida, nem na próxima. Na verdade, eles vivem enganados e enganando, né? Prabhupada já falou, é uma sociedade de enganadores e enganados. Os Vedas personificados continuaram. Desculpem. Querido Senhor Krishna, qualquer um que, por sua graça, entendeu as glórias de seus pés de lótus é indiferente à felicidade e sofrimento materiais. As aflições materiais são inevitáveis enquanto existimos dentro do mundo material. Mas um devoto não desvia sua atenção para essas ações e reações que são os resultados de atividades piedosas e impiedosas. Nem um devoto fica muito perturbado ou satisfeito com elogio ou condenação pelo público em geral. Um devoto às vezes é grandemente elogiado pelo povo em geral por causa de suas atividades transcendentais, e às vezes ele é criticado, mesmo embora não haja razão para crítica diversa. O devoto puro é sempre indiferente a elogio e condenação por pessoas ordinárias. Na realidade, as atividades do devoto estão no plano transcendental. Ele não está interessado em elogio ou condenação de pessoas engajadas em atividades materiais. Se o devoto pode assim manter sua posição transcendental, então sua liberação nesta vida e na próxima vida está garantida pela Suprema Personalidade de Deus. A posição transcendental de um devoto dentro deste mundo material é mantida na associação de devotos puros, simplesmente por ouvir as atividades gloriosas encenadas pelo Senhor Krishna em diferentes eras e em diferentes encarnações. O movimento da consciência de Krishna é baseado nesse princípio. Srila Narottama Dasa Thakur cantou: Meu querido Senhor Krishna, Deixe-me dedicado a seu serviço amoroso transcendental, como indicado pelos mestres prévios, e deixe-me viver na associação dos devotos puros. Esse é meu desejo, vida após vida. Em outras palavras, um devoto não se importa muito se ele é ou não liberado, mas ele é ansioso somente pelo serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Serviço prático e amoroso a Deus significa que a pessoa não faz nada independentemente da autorização dos mestres espirituais. As ações do movimento da consciência de Krishna são dirigidos pelos mestres anteriores, liderados por Srila Rupa Goswami e na associação dos devotos. E por seguir esses princípios, um devoto é capaz de manter perfeitamente sua posição transcendental. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que um devoto que o conhece perfeitamente é muito querido para ele. Quatro tipos de homens piedosos adotam o serviço prático e amoroso a Deus. Se um homem for piedoso, então, em sua condição aflita, ele se aproxima do Senhor Krishna para mitigação de seu sofrimento. Se um homem piedoso está em necessidade de ajuda material, ele também ora ao Senhor Krishna por essa ajuda. Se um homem piedoso for realmente inquisitivo sobre a ciência de Deus, ele também se aproxima da suprema personalidade de Deus, Krishna. Similarmente, um homem piedoso que simplesmente está ansioso para conhecer a ciência de Krishna também se aproxima do Senhor Supremo. Dessas quatro classes de homens, a última é louvada por Krishna em pessoa no Bhagavad Gita. Uma pessoa que tenta entender Krishna com conhecimento e devoção plenos, por seguir os passos dos mestres anteriores, conhecedores do conhecimento científico do Supremo Senhor, é digno de louvor. Esse devoto pode entender que todas as condições de vida, favoráveis e desfavoráveis, são criadas pela vontade suprema do Senhor Krishna. Entendeu tudo, né? E quando ele se rendeu plenamente aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, ele não se importa se sua condição de vida é favorável ou desfavorável. Um devoto até mesmo aceita uma condição desfavorável como um favor especial da personalidade de Deus, Krishna. É aquela máxima, né? O sofrimento também é misericórdia de Deus. É bem difícil entender isso, mas é um fato irrevogável. Ó, um fato irrevogável. Escorregou essa palavra aí, Bimala. É, o sofrimento também é misericórdia de Deus. Na realidade, não existe condições desfavoráveis para um devoto. Ele vê tudo o que vem pela vontade do Senhor Krishna como favorável, e em qualquer condição de vida, ele é simplesmente entusiasmado para executar o seu serviço prático e amoroso a Deus. Essa atitude devocional é explicada no Bhagavad Gita. Um devoto nunca fica aflito em condições de vida reversas, nem ele fica cheio de alegria em condições favoráveis. Nos estágios mais elevados do serviço prático e amoroso a Deus, não está nem mesmo preocupado com a lista de faças e não faças. Essa posição pode ser mantida somente por seguir os passos dos mestres. Por quê? Um devoto puro segue os passos dos mestres, qualquer ação que ele executa para realizar o serviço prático e amoroso a Deus deve ser entendida como situada na plataforma transcendental. O Senhor Krishna, portanto, nos instrui que um mestre está acima da crítica. Um devoto neófito não deve se considerar no mesmo plano que o mestre. Deve ser aceito que os mestres estão na mesma plataforma que a suprema personalidade de Deus, Krishna. E assim, nem Krishna, nem seu representante, o mestre espiritual, devem ser sujeitos a qualquer crítica de devotos neófitos. Os Vedas personificados assim adoraram a suprema Pará. Ah, é verdade, já tocou. Ixi, escorregou aqui, Bimala. Nossa, e agora, hein?